Pois vocês são os melhores. Então, um grande abraço a Mike da Gaita. Ele fez um grande show ontem à noite na Sala de Festas de Montição. Mais uma vez, o público esteve presente. Muito obrigado também a vocês todos que estiveram presentes. E aqueles que não puderam estar, também um grande abraço. Ontem a roda foi nossa, com todo o público que esteve presente, foram numerosos mais uma vez. Muito obrigado a todos os grupos que estiveram presentes da Rusgas. Um grande show, um grande espetáculo também que eles fizeram. Muito obrigado a toda a juventude. Faz-nos prazer ver que a tradição portuguesa está sempre presente nos corações da mocidade, da juventude. Também um grande abraço à dupla que esteve presente. Eles também estão aqui em Orleans, não sei se já estão acordados ou não, a ouvir a Rádio Arco-Íris. Em todos os casos, um grande abraço também para eles. Eles que animaram muito bem esta noite de rusgas, de espetáculo. Muito obrigado então ao Johnny e à Várzea, que fizeram também uma grande, grande animação. Muito obrigado a eles. Nós aqui vamos ficar com a boa música, vamos ficar com as Bombocas, Meu Coração Samba. Vamos lá sambar então com as Bombocas. Elas dizem que sambam por nós, por ti. Vamos lá ouvir. Bombocas. Vamos lá sambar, pessoal. Vamos lá sambar com Bombocas. Então seja feliz conosco toda esta manhã aqui, música portuguesa até às 12h30. Vamos tentar. Porque foi quase uma direta, não é? Ah, elas são felizes, as bombocas, nós também aqui com a música portuguesa para oferecer aos ouvintes da Rádio Arco-Íris, ao programa do Telefone Toca, que está a fazer companhia este domingo de manhã. O sol brilha lá fora e aqui dentro também brilha, e no coração de todos vós. Um ótimo domingo. Eu quero partilhar. Eu prometo nunca te desapontar. Junto ao teu amor ao que é meu, junto ao meu amor e faz-me teu. Amor que por ti nasceu, rendido ao encanto desta mulher. Oh, tu quente, uma voz que nos traz o sol, a alegria. Vamos continuar aqui com as nossas músicas. Vocês podem telefonar para o 0238 43 4800 para escolher a vossa música ou fazer uma dedicatória. Então não hesite, fique connosco. Somos a boa companhia, bem entendido. E quem vem aí é o cobaio português. Ele chama-se Zé Amar. Todos conhecem esta voz excelente, Zé Amar. Eles vão estar connosco. Sim, vão estar connosco. Saímos de uma, já nos metemos de outra, noutra. Vejam lá. Ele vai estar connosco e com os seus músicos na sala de festas de Montição. E quando é? É o 3 de fevereiro de 2024. Ele vai estar presente, então, para um grande show com os seus músicos, faz favor. E já há lugares, bilhetes à venda. Para isso, só pode telefonar aqui para a rádio e vir aqui durante a semana ou então online. Chapéu e põe a mão no coração. Levanta o braço, bate com a bota no chão.

Que saudade, que saudade. Saudade, uma das palavras mais empregadas na língua portuguesa. Saudade é bem português. Agora continuamos, continuamos com a boa música, com a boa disposição. Zé Mário, Casinha Branca. Vamos lá para a Casinha Branca. Muito bom dia a todos os ouvintes que estão à escuta da Rádio Arco-Íris e do programa Telefone Toca. Um ótimo domingo para si, na nossa companhia. Casinha branca, dos tempos de criança que lá vivi. Hoje caí de velhinha, casinha branca. Com ela cai as paredes do meu coração. Casinha branca, meu coração vive aqui. Casinha branca, saudades tenho de ti. Casinha branca, tenho de ti. Hoje ao entrar de novo na velha casinha, as lágrimas lavam o meu rosto ao contemplar. São sobras de velas, davam luz às noites, sem portas e sem janelas, que triste está. Casinha branca, meu coração vive aqui. Casinha branca, saudades tenho de branca, meu coração vive aqui. Casinha branca, saudades tenho de ti. Não quero, não posso esquecer a casinha branca que me viu nascer. Ah, e você também recordou aqui nesta música de José Amaro, esta linda balada, a casinha onde você nasceu, certamente. Então nós estamos também aqui para recordar, para andar, para viajar com a música portuguesa. E agora é Miguel Azevedo, ele vai... prega o fundo, ele vai pôr o pé no acelerador e vamos embora. Vamos lá ouvir música. Miguel Azevedo. Mas se vai conduzir, atenção. Atenção, atenção. Conduza sempre com muita moderação. Um ótimo domingo para si. Fica! Yeah! Yeah! festão. Vai a malta para o hospital. Para cima, em cima, palminhas. Salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta. Mas ao pé, por favor, põe ao pé no acelerador. Se bater, não faz mal. Vai a malta para o hospital. Chofer, ah, vá devagar se vai conduzir, sobretudo se vai levar os nossos artistas para isso. Faça muita atenção. E todos vocês que vão conduzir, então, sempre com muita, muita calma e muita moderação na estrada. Continuamos, nós aqui não temos moderação na música. Nós aqui é umas atrás das outras e você pode escolher a sua música preferida. Quero e para isso, telefona só para o 02-33-02-43-40... agora fugiu o número, vejam lá. O 02-38-43-48-00. É isso mesmo. Isto é o cansaço de ontem à noite. Hein? Vamos lá, Nininho Vaz com o tema Bebé. Tengo planos para ti. Algo atrevido. Quero pedir desculpas aos meus vizinhos. Vizinhos. E se esta noite dá, tu podes ficar comigo. E se esta noite não, tu temes o proibido. Passa a mão no meu corpo. Então aqui esteve a voz cigana bem portuguesa, Nininho Vaz, faz favor. Agora vem aí também, ele faz grandes sensações em palco, ele chama-se Jorge Guerreiro, ele diz que vai tudo no calambaixo. Vamos lá, vai haver mesmo calambaixo aqui com Jorge Guerreiro. Quando remexo na minha vida estou contigo. Cada momento sinto teu fogo, teu perigo. Presa teu jogo no balançar das tuas ancas. É sedução no corpo a dançar quando balança. Sapato Gucci e aroma Chanel. Melhor que charme é sentir tua pele. Sinto teu vital a brincar a dedão. Mais um beijo és vulcão. Desde aquela pista, mãos em cima e embaixo. Esta noite vai haver cavalacho. Nós desde aquela pista, mãos em cima e embaixo. Ai, esta noite vai haver cavalacho. Em cima, em baixo vai haver cavalacho. Ai, esta noite vai haver cavalacho. Em cima, em baixo vai haver cavalacho. Esta noite vai haver cambalacho. Ai, não vai ser esta noite, foi ontem à noite o cambalacho, hein? Foi na sala de festas de Montição com o grande artista Mike da Gaita, a dupla que animou a noite e muito bem, Johnny Várzea. Muito obrigado a todos estes artistas, também a Rusgas que estiveram presentes e bem presentes logo, bem cedo, e também a todos aqueles que participaram, muito obrigado, e a todos os bandos que estiveram presentes para eles, então um ótimo domingo. Mais um beijo és vulcão. Nós dois naquela pista, mãos em cima e em baixo. Esta noite vai haver cavalacho. Nós dois naquela pista, mãos em cima e em baixo. Ai, esta noite vai haver cavalacho. Em cima, em baixo vai haver cavalacho. Ai, esta noite vai haver cavalacho. Em cima, em baixo vai haver cavalacho. Ai, esta noite vai haver cambalacho. Nós dois naquela pista, mãos em cima e em baixo. Esta noite vai haver cambalacho. Nós dois naquela pista, mãos em cima e em baixo. Esta noite vai haver cambalacho. Em cima, em baixo vai haver cambalacho. Vai, esta noite vai haver cambalacho. Em cima, em baixo vai haver cambalacho. Vai, esta noite vai haver cambalacho. Jorge Guerreiro, aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris, e o seu cambalacho. Bastante ritmo. Agora vem aí mais uma novidade aqui nas platinas. Ele chama-se David Carreira. Vamos lá. Nova música. Ele não está só, está acompanhado. Pois. paciente de estudar o mundo. Quando vi o nosso mundo desabar à nossa frente, talvez um dia mude, talvez um dia mude. Eu queria voltar a uma vida contigo e as nossas lutas que lutar sozinho. Porque ficar assim se assim não faz sentido. Saudade aqui na letra desta música de David Carreira. David Carreira, então, tem novas músicas agora. Vem a Saia de Quem? Da Carolina, aqui numa interpretação de Carolina de Lounda. Tem cuidado, Carolina, que o lagarto dá o rabo. Tu até te vês rainha, queima-te o patriarcado. Tem cuidado, Carolina, quem tem sonhos tem pecados. Ser menina é tua sina, ser mulher é teu legado. Cuidado com a Carolina, que vem de punho cerrado. Carolina, deslandes para vocês. Nasci do amor antigo, do Kiki da Inês. Tu querias jogar com riso toda a minha insensatez. É por ter crias comigo e agora conto com três. A saia da Carolina nunca aqui teve um cabido. Eu ando bem calçada, vai perguntar ao David. Debaixo do meu hoodie não gosto de dar nas vistas. Cancela as minhas entrevistas. Eu tenho sardas espalhadas como grãos de areia. Pedem-me uma canção, eu tenho uma mão cheia. Avisa o lagarto que eu esmago com o pé. Não há tempo para rastejos em terra de jacaré. Não há tempo para bocejos quando o dia me chama, eu vivo de fé, há quem vive de fama. A saia não é de ninguém, Carolina, oh, ai, oh, ai, Carolina, oh, ai, meu bem, cuidado com a Carolina. Sim, Carolina, oi, oi. trazendo-vos nossas dores e também nossas esperanças. Rainha da Paz, rogai por nós. Mãe, sei que digo que te amo muito menos do que tu mereces, e que hoje em dia me das colo muito menos do que queres. Mas olha, eu vou passar aí a casa, passear os olhos nas fotografias que guardas na sala, levar-te um girassol que vais pôr no vaso da entrada, para te compensar do meu quarto vazio, vazio. Mãe, eu sei que não há viagem que tu não penses a Deus que eu chegue bem. Mãe, eu vou viver além da margem, responder à tua mensagem ainda hoje. Eu ando longe, e mesmo longe, ando debaixo da tua asa. Mãe, só fechar os olhos para sentir que estás aqui comigo. Eu continuo igual o mesmo puto a tentar ser mais crescido. E tu neto é um pirata como eu era. Quando levas com, lembro qual eras tu que me deixavas. Tu és a mão, amparo, vento e chuva na minha cara. E as canções nunca vão tirar as saudades de ti. Mãe, eu sei que não há viagem que tu não pensas em Deus que eu chego bem. Por cada dia e cada noite mal dormida, por me ensinares que é no amor que eu encontro respostas para a vida. Nem sempre quando querias eu sei. Mãe, eu sei que não há viagem que tu não peças a Deus que eu chegue bem. Damas aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris com o tema que tem apenas três palavras, o tema Mãe. Um tema lindo dos Damas, música diferente. Música diferente também é esta de Cláudia Pascoal, Nasci. Nasci para quê? Nasci Maria. Vamos ouvir. Se o meu caminho está talhado, que nos gritam o que a mulher tem que ser, honrada, casada, amada, mal acaba de nascer, até quer ser ressolha, até quer ser honrada, não me tirem já a vida, que a madeira te tringalha. Oh mãe, o que posso eu ser? Nasci Maria, nasci mulher. A Maria! Nasci

E assim se arrebenta a festa. Foi assim mesmo ontem à noite. Muito obrigado a todo o público que esteve presente. Agora vem a voz de Zé Amaro. Como não ter saudades? Vocês têm saudades dele? Pois já podem adquirir o seu bilhete para a data que vai estar aqui em Orleans, na sala de festas de Montição, então para o 3 de Fevereiro. Vocês já podem adquirir e é um excelente presente de Natal para você oferecer aos seus pais, ou os pais oferecerem aos filhos ou aos amigos, porque não? São apenas 15€ se você comprar o bilhete antes, se for o dia mesmo, são 20€. Portanto, vale a pena adquirir o seu bilhete antecipadamente. Portanto, contamos consigo para este grande show que se vai realizar então o 3 de Fevereiro na sala de festas de Montição, Zé Amaro com os seus músicos e toda a sua banda na sala de festas então de Montição. Se você adquirir o seu bilhete antes do espetáculo aqui na Rádio Arco-Íris ou via net, então são apenas 15€. Se for o dia mesmo, são 20€. É uma boa solução para você adquirir este bilhete antecipadamente e fazer uma prenda de Natal. Por que não? Vamos então deixar ouvir esta grande voz de Zé Amaro. Saudades do teu toque no meu rosto, da tua voz a sussurrar no meu ouvido. Sinto frio sem o calor do teu corpo, pois tu és o grande amor da minha vida. Como não ter saudade de nós, se o teu cheiro vive em mim? Como não ter saudade de nós, se a tua presença está aqui? Como não ter saudade, tu és parte de mim? Para onde for meu coração irá contigo. Tenho saudades do teu toque no meu rosto, da tua voz a sussurrar no meu ouvido. Sinto frio sem o calor teu corpo, pois tu és o grande amor da minha vida. Como não ter saudades nossas, se o teu cheiro vive em mim? Como não ter saudades nossas, se a tua presença está aqui? Amaro, ele vai estar presente o 3 de Fevereiro na sala de festas de Montição com toda a sua banda para si, só para si. Então, para isso, tem que adquirir o seu bilhete. Se adquirir já, são 15€. Se for o dia mesmo, são 20€. Só para aqueles que nos fazem sorrir, E você também pode pedir a sua dedicatória. Para isso, um só número de telefone: 0238-434800. Você está na boa companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris e do Telefone Toca. Há muita coisa que não volta mais. E há tanta coisa que ainda está para vir. Me chama da minha querida. Esta vida já está a sorrir para mim. Tenho uma filha linda e o amor que eu sempre pedi. Ai, ai, ai, estou a partir-me todo para virar um bom partido. Estou a subir salários, nem me juntei ao partido. Sinto os algoritmos a soprar a favor de mim. Se eu fizer o pedido, eu acho que vai ser um sim. Se você quer mandar um beijinho para alguém, liga. Se eu bem pensar, eu te abraçar. É a nossa forma favorita de falar. Quando eu voltar, vamos bailar. Por essa noite fora até o sol raiar. Pedro Mafama com o tema. Parece certo. Bailar assim sabe tão bem. Bailar assim sabe tão bem. Depois de tanto que eu errei. E vocês ontem à noite puderam dançar o som desta música, interpretada pela dupla Joni e Várzea. Eles que cantam lindamente e fizeram um grande show. Assim sabe tão bem. E vocês dançaram até morrer, até não poder mais. É bom ver as pessoas felizes. E foi isso que aconteceu ontem à noite. Se eu bem pensar, eu te abraçar. É a nossa forma favorita de falar. Quando eu voltar, vamos bailar. Por essa noite fora até o sol raiar. E eu sei que você ficou feliz ontem à noite, porque vocês saíram todos com um sorriso nos lábios. Portanto, isso estava mesmo na cara. Você ficou feliz ontem à noite de estar connosco. É isso mesmo, Banda Lusa, está na cara. Mais de uma semana que ela não quer futricar, não quer futricar, futricar comigo. Mais de uma semana que ela não quer futricar, não quer futricar, futricar comigo. Se eu futricar com outra, ela quer brigar, ela quer brigar e diz que sou um bandido. Tá na cara que ela não me ama. Tá na cara, tá na cara.

Ai, toda a noite. E nós é toda a noite, toda a manhã, aqui presentes para os nossos ouvintes. E agora ainda temos aqui uma voz assim um bocadinho que não está bem acordada, penso eu. Vamos lá. Olá, muito bom dia. Muito bom dia, Leonel. Acordada estou, mas é assim. Olha que é preciso ter paixão. É preciso ser maluco. Deitar às 5 e levantar às 10 para estar aqui novamente, olha que é mesmo doidice. Mas enfim, assim, o dever tem que se cumprir, não é? Claro que sim, ou fazemos ou não fazemos, metemos-nos nelas, temos que ir até ao fim, não é? Então, ontem à noite foi um grande sucesso a nossa festa, não foi? Sinceramente, já há muitos anos que não via isto. Foi mesmo uma doidice até ao fim e, na verdade, as pessoas estavam contentes e tivemos muito... O que faz hoje nós estarmos cá também hoje de manhã foi exatamente as palavras que as pessoas estavam contentes, as pessoas estavam alegres e que nos agradeciam aquela festa, que foi mesmo boa. E para mim também uma coisa que muito marcou foi a nossa mocidade. A nossa mocidade estava lá presente e, na verdade, que bem que faz vê-los connosco. Sim, senhora, todos eles. Foi um imenso prazer, tanto em palco como em tudo. Fomos felizes e penso que todas as pessoas que estiveram presentes, os nossos ouvintes que estiveram presentes, eles saíam todos com um sorriso e isso faz também prazer, não é? O sorriso muitas vezes era obrigada, então até à próxima, até à próxima, até à próxima. Fazeis bem, continuai e sempre boas palavras. E, na verdade, muito bem que faz isto, sinceramente. E também tivemos um excelente espetáculo em palco. Sim, senhora. O artista, bom, deu o máximo dele em palco. Não sei se ele está à escuta, não sei se ele ainda está em Orleans. Ainda estão em Orleans, estão a sair de Orleans, justamente. E se calhar estão à escuta. E por que não ele ligar para nós? Por que não? Que bem que seria. Na verdade, tanto o Mike da Gaita, que fez um show mesmo como excepcional. O Juninho Várzea, sinceramente. Primeira vez em Orleans por Juninho Várzea. Juninho não, porque Juninho já o tínhamos visto cá. Mas a dupla foi para animar o bailarico, assim se pode dizer. Foi a primeira vez e penso que as pessoas saíram felizes de poder dançar. Eles, alguns, tanto pularam, tanto cantaram e tanto... Não sei, hoje de manhã devem estar alguns bem partidinhos. Mas a festa não foi só com os artistas, só com o público. As Rusgas também estiveram presentes, muito obrigado a elas. Também aos nossos patrocinadores. Claro que sim. A Rusgas, por acaso, gostaria mesmo imenso de agradecer estes jovens que prometeram e pediram para que voltem-nos a fazer novamente, a renovar esta festa, porque eles adoraram e temos que conseguir melhor, cada vez melhor. Rusgas vai ser a exclusividade da Rádio Alcancer. Claro que sim. E, na verdade, muito obrigada a eles todos. Primeiramente, claro que aquele grupo, os marotos de Orléans, que na última da hora quiseram impor-se, e muito bom que foi, que eles souberam fazer e estavam presentes. Também uns parabéns ao grupo Os Minhotos de La Chapelle. Os Minhotos de La Chapelle, que tentam levantar cabeça após o Covid, uma pequenina associação que merece, tem o seu merecer. Depois os grandes, grandes. Não é pequenina a associação. Elas são todas elas grandes. Elas são grandes, todas grandes. As pessoas estão dentro, dão o máximo. Claro que nem sim. Nem sempre corre como a gente quer, não é? Mas, claro. Infelizmente não. E depois também aqueles, bem, pois, a Ronda Minhota. Sim, senhora, parabéns a eles. Foi excepcional. Porque são aqueles que também já há 40 e poucos anos, já não sei bem. Ela disse-me ontem, 46 anos, salvo eu, que a jovem me disse ontem, e na verdade é uma associação que está há muitos anos também em prol e está sempre prontinha, e parabéns a eles todos. Depois os nossos, ao nosso público, claro, que estava... Isso não podíamos esquecer. E aquelas empresas que estão sempre ao nosso lado. Muito obrigada à RPG Internacional, que hoje vai então levar os nossos artistas até Paris. Muito eles já começaram sábado de manhã. É isso. Um trabalhão também imenso. Trabalharam toda a noite, porque é preciso levar para o hotel, para tudo isso, os artistas, e eles estão sempre presentes. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada ao Sr. Mariano, aos Etablissement Mariano, também uma prendinha magnífica fez a nossa festona, sim senhora, ao Penha du Monde, ao L'Hôtel des Trois Vallées, à l'entreprise Dominguez Sergio, Adobe Speciality, au assador típico Campos Charpenterie, et Taxi Florine, Boulangerie, l'Atelier Papille, RM Rénovation, Aldora Construction. As comunidades portuguesas que sempre estão também ao nosso lado, a DGA, CCP, AMCJ, Entreprise Générale du Bâtiment, DLP Plomberie, Evité Couverture. A eles, muitíssimo obrigada. Obrigada mesmo. Muito obrigada a vocês todos e também aos nossos benévolos. Por acaso, um trabalhão imenso também, tous nos bénévoles. Merci à vous tous et merci à vous aussi, chers collègues et membres du conseil d'administration. Merci. Mas nós saímos de uma, metemos-nos logo noutra, não é? É doidice. Logo no mês de fevereiro já há uma grande noite, um grande, mais uma vez vai ser um grande espetáculo. Já há muito tempo que não se realizou na sala de Montição um espetáculo como vai haver o 3 de fevereiro. E com quem é? O Zé Amaro e sua banda que vem de Portugal. Também, claro que é uma... É mesmo um espetáculo Rádio Arconcelho totalmente diferente, mas nós gostamos de inovar e ir sempre para a frente. E, na verdade, já há bilhetes à venda, a saber que há um preço de pré-venda, onde vocês podem, então, já começar, que foi o que já estamos a fazer há mais de um mês. E pode ser uma excelente prenda de Natal. Na verdade, e eu, sinceramente... Se me oferecerem, eu estou muito de acordo, mas vou trabalhar esse dia. Esse dia estou da parte de trás. Mas enfim, é sempre assim, é preciso. Mas claro que seria uma excelente prendinha de Natal, mas também não é preciso sair nos armazéns a comprar. Não, está aqui tudo prontinho. E fazemos o pacote impecável. E também podem fazer dois espetáculos, porque assim. 3 de fevereiro, claro que está o Zé Amaro com sua banda então na sala de Montição e depois também a 13 de abril Jorge Ferreira também com sua banda. Sua banda, são dois espetáculos mesmo excepcionais. Vamos à música então, vamos lá. Sabe que ser bom, Mike da Gaita, é um grande obrigado a ele, este grande artista. E vamos continuar com o Zé da Tasca do Mike da Gaita.

Maria Joana, estava à escuta do programa do Telefone Toca. Vocês podem ligar para... É um só, o único número de telefone onde podem fazer dedicatórias, e é o 0238-43-4800. E Arrebenta a Festa foi pedido. Arrebenta a Festa foi pedido da parte da nossa amiga Glória, que nos diz parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, que foi excelente. Já há muito tempo que não tinha visto uma grande festa como esta, e agradeço imenso ao Conselho de Administração e a todos aqueles que fizeram com que esta festa fosse tão boa. Adorou mesmo, já há muito que não tinha transpirado tanto a dançar, e adorou em tudo, estava tudo muito bom, e agradeço imenso, e que estejamos prontos para a próxima. E gostaria de ouvir Arrebenta a Festa, porque foi mesmo de arrebentar. Faz fita, a mulher alta tonteia. Mulher baixinha faz fita, a mulher alta tonteia. É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que se andeia. É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que se andeia. É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que se andeia. É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que se andeia. Não quero um copo de tinto, um porto de bagaceira. É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fogueira. É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fogueira. É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fogueira. É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fogueira. Mandai a sardinha assada para ir. Mandai a minha assada para este pobre ladrão. E a mulher já está laçada e o vinho já está na mão. E a mulher já está laçada e o vinho já está na mão. É assim que se arrebenta a festa, quatro vinho, amor e pão. É assim que se arrebenta a festa, quatro vinho, amor e pão. É assim que se arrebenta a festa. Se arrebenta a festa, quando vivo amor e pão. Ah, e assim se arrebenta a festa, foi mesmo de arrebenta ontem à noite. Foi mesmo de abanar o capacete. E esta foi, por acaso. E temos uma palavrinha também da parte do nosso amiguinho Florent. Florent, que está do outro lado, a nossa escuta. E agradece imenso também o que foi feito ontem à noite, que pude ver alguns diretos e adoro. Depois forem ao Facebook... Está repleto de vídeos, de agradecimentos, de tudo isso, não é? É isso mesmo. E também há um artista, ele diz aqui na música que vamos ouvir, o título é Ai Como Eu Gostaria de Voltar. Ele vai mesmo voltar, e sabes quando é que ele vai voltar, certamente. Tu sabes tudo aqui. Portanto, claro que sim, estamos lá. É o 3 de Fevereiro. E ele diz Como Eu Gostaria de Voltar. E vai voltar, e claro quem que é? Sim. Zé Amaro? Não. Ai, o Fevereiro. O 3 de Abril. Ah, aí eu tá é que bem. Me enganei, desculpa lá. Tá bem, 13 de Abril, então vai ser o Jorge Ferreira. Ai, como eu gosto de voltar à minha terra. Ai, como é bom descer aquele avião. No outro lado da vidraça à minha espera, um sorriso, uma quimera de alguém que levanta a mão. Um forte abraço que me leva ao meu passado. Uma voz alta que revela uma alegria. Uma ternura no olhar tão delicado que me prende ao leito amado, tão feliz sou nesse dia. Voltei, voltei, nunca, nunca te esqueci. Oh, terra amada, constantemente sonhada, humildade onde nasci. Voltei, voltei, a saudade me chamou. Lá da distância, terra verso da infância, que a minha mente ativou. Ai, como é lindo ver a terra dos meus lados, passar nas ruas onde a infância ficou, e reviver aqueles meus primeiros passos, que da vida são pedaços do passado que voltou. Ai, como é triste novamente a despedida, porque te adoro e tanto amor em ti plantei. Adeus ao terra, vou o caminho da vida, adeus gente tão querida, e para o ano voltarei. Humildade onde nasci. Voltei, voltei, a saudade me chamou. Lá da distância, terra verso da infância, que a minha mente coração com este cowboy apaixonado. Ele, um grande artista, também faz palcos sempre cheios, repletos, grandes salas, e ele também pensou que vai encher a sala de festas de Montíssimo. Claro que sim, e falando de cowboy, podíamos também estar todos vestidos a rigor

e o Wanda Stewart, também uma grande voz, e muitas outras. Vamos ouvir esta música, então, em homenagem a todas as mulheres. Força! Força! Mas o que aconteceu? Não quero saber. Quem perdeu fui eu. Talvez a culpa seja minha por te falhar, não imaginando que numa teia me irias enterrar. Se eu pudesse voltar atrás, dizer aos meus o que não fui capaz de medo ter. Debaixo da vergonha de ser mulher, que o homem não vê, que o homem não quer. Dançar com ela. E quando ela olha como vais? Pergunto para ela, que pensas tu? Ela responde, pensando sair logo para dançar. Ai, ué, bonita, ai, ué, garota, quero ver seu corpo balançar. Ai, ué, bonita, ai, ué, garota, também quero com ela dançar. Quando ela passa, pergunto pra ela, onde é que tu vais tão apressada? Seus olhos verdes, sorriso bonito e belo, flor tão bonita tem no seu cabelo. Seu corpo lindo de andar cativo, eu digo, ela é tão bonita, ela é tão bonita. De salto alto, bem perfumada e bela, ai como eu gostava de dançar com ela. E quando ela olha, sorri, ela diz para mim, eu estou bem, e tu como vais? Pergunto para ela, que pensas tu? Ela respondeu, pensando sair logo para dançar. Ai, ué, bonita, ai, ué, garota, quero ver seu corpo balançar. Ai, ué, bonita, ai, ué, garota, também quero com ela dançar. Ai, ué, bonita, ai, ué, garota, quero ver seu corpo balançar. Ai, ué, bonita, ai, ué, garota, também quero com ela dançar. Ai, ué, bonita, ai, ué, garota, quero ver seu corpo balançar. Ai, ué, bonita, ai, ué, garota, também quero com ela dançar. Maranta, aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris, estão connosco. Aqui a equipa está quase completa. Não está completa, mas... quase. Aqueles que foram mais corajosos aqui estão hoje de manhã, como a nossa Cristina, aqui o Alberto e o... Manu. O senhor Carvalho. Senhor Carvalho. Não se pode sim, dizer. Estás aqui. Estás aqui, sim, senhora. E tens o micro aberto. Obrigado aos nossos colegas e não esquecemos também o Sr. Abílio, o nosso colega também, que estava presente ontem connosco, nossa equipa do Conselho de Administração. Obrigada a eles, obrigada então ao Lionel, ao Manu, ao Alberto, ao Abílio. E não esquecemos o David e a Nanda, que não puderam estar presentes, e o Jerome, que não puderam estar presentes na nossa festa de ontem, mas pensaram muito forte em nós, e é isso o mais importante. Dão-nos aquela força de longe. Não é isso, Marinho? Oui, tout à fait. Je suis encore un peu... encore un peu il a la voix encore de Rombo, là, hein? Oui, un peu la voix enrouée parce que j'ai dû sûrement attraper il a trop coup. Crié. Non, il a non, trop crié. T'as fait la fête? Non, c'est peut-être les sorties du chauffage. Ah oui, ça c'est sûr. Non, non, non. Il a trop chanté, c'est ça que oui, c'est. Oui, oui. Dans ma tête, j'ai chanté, oui. En tout cas, ça a été une grande réussite. Oui, oui, oui, c'était vraiment, je pense que tout le monde, tous les gens qui étaient présents l'ont vu, quoi. C'était vraiment une réussite, hein. Magda Gaït, tout le monde le connaît. On peut dire que tout le monde le connaît. Par contre, le petit duo, là, Johnny, vas-y, je pense que c'est... Varzia. Voilà pourquoi que je ne parle jamais trop mais le si, portugais. J'écorche les noms, mais je me suis même déjà excusé. Non, mais le portugais... Mais donc voilà. Oui, c'était... J'ai trouvé ça bien. Franchement, voilà, c'était nouveau ici pour nous de faire un petit peu comme ça, pour essayer un peu. Et je pense que ça fonctionnait, quoi. Donc, il y a... à remercier tous les bénévoles, comme les cuisiniers. Les... Bien sûr. Une fois de plus, on a été gâtés, hein, le repas. Oui, voilà, ça tout, bah, nos bénévoles, bien sûr, sans qui, on pourrait rien faire non plus, quoi. Oui, ils étaient présents, et puis ils ont été à la hauteur de ce qui était demandé, quoi. Encore une fois, merci à eux, oui. Et surtout au public qui était là. Hein. Public, pareil, des nouveautés. J'ai trouvé beaucoup de jeunes. Et je trouve que t'es là, ça y est, elle parle plus. Je laisse la parole. Vous savez très bien, hein. Tout seul, je ne parle jamais. Quand il y a du monde, je m'arrête plus. Alors ça, arrête de savoir. Hein. Vous m'enlevez le micro parce que sinon, après je vais te réveiller, vous allez voir. C'est ça, Radio Arc-en-Ciel, la bonne humeur, la bonne disposition. Et c'est ça qu'on veut transmettre à nos auditeurs aussi. Hein. C'est plein de joie, plein de d'engrillir. Voilà, notre plaisir à nous, c'est de leur faire plaisir. Voilà, c'est le mot. On est content quand les autres, ils sont heureux. Tout à fait. Et hier, on a vu qu'ils étaient contents. Du coup, nous aussi, on est contents. Et puis, Radio Arc-en-Ciel, surtout, l'association, bah, il faut qu'ils vivent. Hein. Ouais, et puis c'est ce que je parlais avec certaines personnes hier. Surtout en 2023, il y a eu quand même un grand investissement dans cette radio. Quoi. Je leur ai expliqué que, bah, justement, l'argent de ces événements, des adhérents, bah, tous les gens qui nous aident, en fin de compte, directement ou indirectement, hein, les gens qui viennent dans les balles, même si c'est indirectement, ils aident. Voilà, tout à fait. Ben, c'est grâce à eux que la radio, elle est là aujourd'hui. Et surtout, voilà. Et hier, c'était spécial parce que c'était là, 38 ans, hein. 38 ans qu'on est déjà. Là. Ouais. Alors, c'est beau, hein. Ouais, j'avais fait. Il n'y a pas beaucoup de radios portugaises. Enfin. FM qui sont là depuis 38 ans. Alors Radio FM en langue portugaise, la lingua de Camões, nous sommes trois aujourd'hui en Radio FM. Bien sûr, il y a des radios web, mais les radios FM aujourd'hui en France qui ont la langue en portugais, effectivement, nous sommes trois. C'est bien parce qu'on a réussi. Il y en avait beaucoup plus que ça. Hein. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un honneur. Hein, et on fait tout notre possible pour que ça continue et que ça perdure dans le temps. Et aussi quelque chose qui m'a énormément fait plaisir hier et je pense que vous aussi, c'est de voir les autres associations chez nous et des associations qui sont venues de loin et qui sont venues effectivement nous féliciter aussi. Gien, Montargis. Gien, Montargis, Chalette, Bourges, Vierzon. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de les voir. Et les associations qui sont aux alentours. Oui, alors moi je parle de ceux qui sont venus me voir. De Paris, mais bien il y en sûr, avait de pas Paris. Mal. Hein. Et ça fait du bien parce qu'effectivement, c'est ce qu'il disait, hein, c'est bon de se voir et de mettre un visage sur les noms. Parce que parfois on les a au téléphone, mais on n'a pas la possibilité de les voir. Et c'est super agréable. En tout cas, merci à toutes les associations que peut-être on en a oublié de les nommer là, en ce moment-là. Mais effectivement, à tous ceux qui étaient là présents. En tout cas, c'était un immense plaisir. C'est un plaisir d'être toujours un dialogue avec nos auditeurs. Avec, pour évoluer, il faut le dialogue. Hein. Bah oui, tout à fait. Mais tout à fait. Et nous, on est là pour diffuser de la musique, surtout. C'est ça qu'ils veulent nos auditeurs, non? Je pense que c'est ça qu'ils veulent le samedi matin, pas nous entendre. Le dimanche. Vous voyez, je suis encore endormi. T'es encore au bal, toi. Je suis encore au bal, moi. Ouais. Et c'est pour ça que je ne celebramos ou... Trinta e oito anos. Então ontem festejámos a festa na sala de festas de Montição. E ontem, faça como eu. E ontem então celebrámos a festa, não foi? Claro que sim. Celebramos a festa até de manhã, porque sinceramente eram que eram 3 horas da manhã quando a música parou, mas eram 5 quando saímos de lá. 5:30 quando uma pessoa foi para a cama. E ontem à noite as raízes estiveram lá, as raízes da tradição portuguesa estiveram, claro, presentes. Foi sobretudo as raízes da nossa tradição, a concertina, o acordeão, o malhão, o vira, até o samba houve. Também é nosso, o samba, o Brasil também é nosso. Claro, claro que sim. E sinceramente, há ali miúdos a jogar concertina, sinceramente. Mas eu não é sei, não sei. É aquela... acordeão. É uma concertina. Quando é a parte folclórica, aqueles que estavam presentes, era a concertina que eles traziam atrás deles. Não se rimam se mesmo, não? Concertina. Ah, não. Mas não. Je sais pas, c'est un truc avec de l'air dedans. Não, mas não é bem assim. É um piano. Je me suis toujours posé la question concertina, acordeon. La différence. Não, ali era uma concertina. Bom, alors je suis pas spécialiste là-dedans, et je veux pas trop rentrer dans les détails. Mas je. Voilà. Muito bem, e miúdos pequeninos a dançar e tudo isso, uma maravilha. Que bem que eles sabem cantar e dançar. A nossa cultura portuguesa ali foi mesmo mostrada do que eles fazem durante o ano, porque eles têm os ensaios todas as semanas, e quando vemos aqueles miudinhos pequeninos já sabem ali de dançar o vira na nossa frente, foi mesmo extraordinário. Faz bater o coração mais forte sempre, não é? Claro que sim. Então vamos lá ouvir um malhão? Vamos. Opa! Esse malhão é de Portugal, toda a gente o dança em qualquer arraial. Esse malhão é português, depois de o dançarem querem dançá-lo outra vez. Todas as festas têm de ter um malhão, e mal se ouve um tamborzinho, tudo bate o pé no chão. Três passinhos para o lado, toda a gente sabe dar. É a dança deste povo que todos sabem dançar. Esse malhão é de Portugal, toda a gente dança em qualquer real. Esse malhão é português, depois de o dançarem querem dançar outra vez. Esse malhão é de Portugal, toda a gente dança em qualquer real. Esse malhão é português, depois de o dançarem querem dançar outra vez. Nosso país é grande e tem muita tradição, mas para mim a mais bonita é a de dançar o malhão. Basta ouvir a concertina mais bonita do Minho, que nunca ninguém resiste a bater o seu pezinho. Esse malhão é de Portugal, toda a gente dança em qualquer real. Esse malhão é português, depois de o dançarem querem dançar outra vez. Esse malhão é de Portugal, toda a gente dança em qualquer real. Esse malhão é português, depois de o dançarem querem dançar outra vez. Queres aprender a esta moda dançar? Basta sentir a batida e já podes começar. É a moda mais linda, com ela não há igual. É que toda a gente dança no norte de Portugal. Este malhão é de Portugal, toda a gente dança em qualquer real. Este malhão é português, depois de o dançarem querem dançar outra vez. Este malhão é de Portugal, toda a gente dança em qualquer real. Este malhão é português, depois de o dançarem querem dançar outra vez. Este malhão é de Portugal, toda a gente dança em qualquer real. Este malhão é português, depois de o dançarem querem dançar outra vez.

Merci à nos partenaires et sponsors. C'est grâce à l'aide de chacun de nous que tout devient possible. Merci à RPG International à Orléans, aux établissements Mariano à Sémois, au bon café d'Adopt Speciality à Olivet, au panier du monde à Fleury-les-Aubrais, à l'hôtel des Trois-Vallées à Saran, au restaurant Sador Típico à Orléans, à la DGACCP Direção Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, à la boulangerie L'Atelier Papy à Fleury-les-Aubrais, Vite et Couverture à Ingré, Sergio Dominguez à Terminier, Taxi Florindo à Pithiviers, RM Rénovation à Châteauneuf-sur-Loire, Aldora Construction à Saran, DLP Plomberie à Châteauneuf-sur-Loire, SARL MCJ à Loury, Campus Couverture à Changi. A todos, muito obrigada. Merci, merci à vous tous. L'émission touche à sa fin, l'émission du téléphone sonne. Il y a d'autres émissions qui arrivent. Hein. Tout à fait. Comme Nicolas. C'est notre ami Nicolas qui arrive très rapidement, qui doit arriver pour 13h30. 13h30. C'est ça. Et qui passe de la très très belle musique que les gens ils aiment. En tout cas, nous, ça a été un immense plaisir d'être dans la compagnie de nos auditeurs. Une fois de plus, ils ont été nombreux. Tout à fait. Et on les remercie. Et à vous aussi d'être venu. Oui, merci aussi à toi, parce que tu étais bien matinal ce matin. Voilà, t'es venu bien avant nous, ouais. Ma femme m'a acheté du lit, c'est pour ça. C'est pas vrai. Je suis sûre. En tout cas, merci à toi, merci à vous tous. Et merci à tous ceux qui étaient là hier et qui vont continuer à être toujours là à nos côtés. Et c'est très important que toute la communauté portugaise nous suive de loin ou de près, mais qu'ils soient à notre côté. Merci. Bon dimanche à tous et un grand merci d'être à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel. Ciao. L'anniversaire du magasin Le Panier du Monde à Fleury-les-Aubrais. 10 ans. Pour vous remercier de votre soutien et pour célébrer ces 10 années d'activité, rendez-vous le dimanche 26 novembre de 10h à 19h30 pour fêter l'anniversaire du magasin Le Panier du Monde à Fleury-les-Aubrais. Une journée spéciale remplie de surprises, de découvertes culturelles, de musique et de divertissement. Au programme, une journée d'animation et de concerts avec la participation de Fernando Martins. Irã Costa. Requebra, requebra, requebra, sim. Pode falar, pode rir de mim. Requebra, requebra, requebra, sim. Pode falar, pode rir de mim. Cláudia Martins e os Minutos Marotos. José Malhoa. Cara de cigana, você é apaixonada, que me deixe que amor. L'entrée gratuite est ouverte à tous. Alors, venez en famille, avec vos amis, pour cette journée très très très spéciale. Les 10 ans du Panier du Monde, c'est le dimanche 26 novembre, au 18 rue de Montaran à Fleury-les-Aubrais, à partir de 10h du matin, et ce jusqu'à 19h30. Alors, soyez au rendez-vous. Plaisir. On est où pour